ambulantes, trabalhadores, não bandidos. DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. M1G tá no jogo, cabu na tona, os maluco admira, as minas se apaixona. Correndo pelo set eu cheguei pra multiplicar. Busco que desacredita, então viva e verá. Eu não sou bandido não, não roubo de ninguém, não fumo e não cheiro, consciência é pra quem tem. Os loucos chapam o coco, fica tudo espantado, os demagogos fecha a cara e diz que eu tô errado. Só que eu tento ser certo pra servir de exemplo. O que eu plantar eu vou colher, é só questão de tempo. O terreno tá arado, então plante coisa boa. Quem tá lá já teve aqui e isso não foi à toa. A TV não me engana, a Playboy eu fechei pra ter um bom futuro. Vi que escola é uma lei, celular é as quatro rodas, meu sonho de consumo. Mas não vou roubar pra isso, nem perder o meu futuro. Vi os loucos que passava, mini carreta zero, CPP tiro nas costas, queimaram no inferno, tirava onda, quero pá, que fazia acontecer, depois xingado e humilhado, preso na delegacia. Gosta de se aparecer, vacilão, vai trabalhar, quem é honesto, Deus ajuda, o certo vai prosperar. Não sou anjo, já errei, mas arrependido do erro, mundo sem crime, só a paz, maluco, que é o que eu desejo, quem repreende, não entende, então desprende, blend, palavra holofal, não sei se você entende. Globocop, sangue bop, tem morte, seja forte. Quem pensava que era o pá, levou um pá, pois era um lock. Chegando de repente, alguém se surpreende, nasce um gangsta. É louco, mas consciente, incorreto ou correto, maluco, isso é um decreto. Se o errado é errado, o certo é mais que certo. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. Aí irmão, a vida é sua, você é quem decide, representa a Zona Oeste, cabu, na humilde, um lado bom de Goiânia, é Zona Oeste, consciente até umas horas, mas se pá nós, é isso aí. O 33, o 180, irmão, não me deu futuro, só caixão cheio de flores, ou prisão com muro alto, triste, alguém chora. Prefiro esquecer dos ladrão a 100 por hora de golfe dublê. Vaidade, inveja, preguiça, luxúria, mentira, cobiça, gula, mundo da lua, sete pecados, alma perdida. Quem corre pelo certo não anda armado, não vende droga, não briga por peida de time, anda só com Deus pisando em cobra. Guerreiro de verdade, só roupa bombeta não vale, tem que abrir o coração. Eu tenho a chave, a humildade, não admiro o maluco que assalta nem que usa droga. Se os trabalhadores que cuidam da casa, eles são foda. É tipo assim, maluco, cê tá certo, eu sou errado. Deus usa os loucos, então ouça os comentários. Cê tem carro, amigo, tem. Cê tem grana, as mina vem. Mas depois que a casa cai, é só a jegue, mais ninguém. Uma gota de água pra quem tá com sede, ressuscita uma vida, faz da planta seca verde. Não desista de você, você sabe seu valor. O dinheiro, as mulheres, meu truta, você mudou. Bolso cheio de dinheiro, mas vazio o coração. Só se lembra de você, tá diferente com os irmãos. Invejosos é povinho, fala muita besteira. N1G tá no jogo e não é pra brincadeira. Já tive chance de ter tudo, o crime ofereceu carro, grana e mulher. Caralho, aí fudeu. N1G, é nóis. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. N1G tá no jogo, eu tô na rua, não pensa que eu sou boba aí, cada um na sua. Combata a prostituição infantil. Disque 100. Quem cala, consente. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Se beber, não dirija. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. o verdadeiro hip hop.